certa, talvez, mas não é o nosso rei. Deus enviou o Messias, estrela da manhã de nossos dias. Grande é o Senhor e por seu amor cantará minha alma ao Senhor. Quando ele falou, na voz tinha poder, e muitos ali, enfim, que as trevas como filhos da luz. Deus enviou o Messias, estrela da manhã de nossos dias. Grande é o Senhor e por seu amor Estrela.